Alô, bom dia, Alves e Vitor. Bom dia, Alves e Vitor. Eu tenho autorização de reboque do PAD 3 para o 508. Pois é, do reporte para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee Vitor. Alfa Yankee Vitor. Salvador, Alfa Yankee Foto, bom dia. Bom dia, pode ser Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 3. A gente confirma a posição do pátio 3? Ok, estamos na posição 7. A gente tem o Embraer da Azul, que já, da companhia, que já deu início. Aguarda a passagem do tráfego à cauda após ser autorizado, ok? Muito obrigado. Hotel Salvador, Alfa Yankee Beef, solicita ingresso até o fim do número 8. Alfa Yankee Beef autorizado até o fim do número 8, reporte ao término. Alfa Yankee Beef, o Alfa Yankee Fox já deu início ao reboque? Positivo. Afirmativo, a informação que o senhor seria autorizado ainda, que não foi autorizado. Porém, pode dar, pode continuar com o reboque após para ingressar no pátio principal. Gente, obrigado. Dia, desça e mantenha 4 mil pés. 995. Alfen aqui, foque ingressando no pátio principal. O Alfen aqui, foque está autorizado a ingressar no pátio principal, portão número 3. Ciente, obrigado. Controle. Tráfego 11 horas, 7 milhas no mesmo rumo, cruzando 180 em descida, é o voo da companhia. Reduz a velocidade para corrigindo, vamos vetorar a aeronave, trazendo lateralmente. Vou na rua 225. O seu limite é o que ele é mais de 120 descendo. Salvador, Alfa Yankee Beetle, finalizando o reboque aqui no Tiger 8. Gente, Alfa Yankee Beetle, frequência livre, bom dia. Bom dia, agradeço. Se mantenha 5 mil pés, então 3517. Chegada bom. Como temos o reboque no gate 3, muito obrigado. Gente, tchau, Frank Fox, bom dia, frequência livre. Gol no 804, descer e mantenha 4 mil pés. Mi 12, 1012. Gol 1995, desse mantenha 2000 pés, atuando no localizador. 1012. Chegada a ponte. Para 2000 pés, com Mi 12, reporta 2LS. Gol 1995. Da Gol, reação na navegação, Gol na proa de bom fim, intercepto já chegada bom fim. Geral 9970, desse mantenha 5000 pés, Mi 12, chegada Mari. Se mantenha 6000 pés, chegada bom, 1012, 1607. Acione identificação desse mantenha 6000 pés.